Azul 2796, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 no Índia, no ponto de espera torno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Autorizado o táxi no ponto de espera da pista no 0, azul 2796. Azul 2796, no ponto de espera, pronto. 796, bom dia, linda, cola no zero, vento 160 graus, meio do Vinó. Ali, decola 10, 2796. Nove e meia, decolou os 33, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom dia aí pra todos. Sacata Golf, bom dia, prossiga. Livre, chama táxi. Azul 4299, autorizado Campinas, nível 340, via Upsilon 10 por base, após sair conforme rota do plano. Decola da pista 10, após decolagem curva direita, na saída da El Leda Motiva. Transponder 51 no meio, controle 120, decimal 8. 340 Campinas, via Pesulu 10, Cubada, bota no rota, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leida, Mótica, aciona 5116, controle 20, 58, aplicação 2 na fase. 14299, cotejamento correto, chama quando pronto no gate 01. Chofa Golf, autorizado táxi até a porta de espera da Papal, o ajuste no 015. Ingresso, rebaixo pronto. E Salvador, bom dia. 3259 é 2 milhas de Índia Serra. É o campo à vista. 3259, bom dia. Check training de pouso na 0, vento 190 graus, meia dúzia nós. Tem, tá baixado, travado. Autorizado por 90-3259. Posto pronto? Livre decolagem 1-7, vento no terceiro grau, 5 nós. Salvador, bom dia, 3179. Informação Índia para cópia, Guarulhos. Só 3179, preparada a Eulia da Morte, vai e aguarda a cópia. Ah, o Salvador, tá 3259, livrou. Só 3859, táxi de Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 4, então 3859. Cópia. Afirma. Então, 3179, autorizado Guarulhos, nível 320, via pêndulo 10 até Taubaté. Decola da pista 10, após decolagem curva direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5130, controle 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, curva direita da El, Leda, Motiva. A pêndulo 10 até Taubaté. 5130 transponder, 208 controle, então 3179. 3179, cotejamento correto, chama quando pronto. Camarada, obrigado. fizer questionamento por posição 1 no azul 4299. Azul 4299, está autorizado, chama táxi. Autorizado pelo questionamento, chamar a táxi 4299. Gol 2196, prepara da Eule da Videv e aguarda a corte. Eule da Videv, ok, obrigado. Salvador, bom dia, azul 2590 estabilizado. Azul 2590, bom dia, quanto se aproxima essa reparta do externo? Vai falar para o São Sérgio, 2590. Pronto, cópia? Para a escuta, 2196. Voo 2196 autorizado Porto Seguro, nível 360, via para o ISC 50. Decola da pista na zero, após decolagem, curva direita na saída da EULE da BDEV. Transponder 5153, controle 120.8. 360 autorizado, via rota do ponto de voo, pelo ISC 50. Decola da 10, curva direita da EULE da BDEV. 5153, aciona 208, é o controle, voo 2196. O 2196, cotejamento correto, chama quando pronto. Obrigado. Fala, mandou. Alô? No 2590. 590, segue treino de pouso na zero, vento 180 graus, linha 19. Depois estará baixado travado, ali o pouso 2590. Então, 3179 está autorizado, chama a taxa. Eu travou 2590. Confirmando, pouso autorizado, vento agora 160 graus, atinando. Sim, gente, ele pôs autorizado, pouso 2590. para o TAC 4299, alterna São José do Rio Preto, 4 horas e 10 com 122 a bordo. Azul 4299, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Índia, no ponto de espera torre, no 8.95, ajuste no 095. Ajuste no 095, autorizado táxi até o ponto de espera da 95, via Índia, controlar 295. Solo Salvador, do ponto de azul 2590, Lisboa, Azul. Papá Romeu, Papá Mike, aguarda a cópia. Azul 2590, táxi via Alfa, Kilo, a posição é 4 Romeu no Pátio 3. Alfa, Kilo, Romeu, Pátio 3, porque é 4? 4 Romeu. 4 Romeu, posição 2590. Pelo Salvador, está 3304, formação Índia. Pronto. 304, preparar a Borelefa número 2, cópia. Preparar a Borelefa. Prossiga. Tá pronto, cópia, o papá Mike. Papá Mike, tá autorizado Vitória da Conquista, nível 065, decola da pistona 7, após decolagem curva direita no corredor Axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5075, controle 120.8. Acionamento táxi, torre no 895, ajuste no 095. Solo Salvador, bom dia, o Xenia 6302, autorização Recife. Na 8, meu voo. 608, passa a parte. São Caetano Guadalho, 6302. Papai Mike, prossiga. Deixa eu ver táxi. Oi, Salvador, bom dia, Azul 9698. Azul 9698, bom dia, continua aproximação, aguardando a autorização. São da Leão, com 3 horas e 40. Integral 5 a nós. Desde o posto, 9698. No ponto de espera, torre, no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Severitax, parte 20, 18, 9, 5, no ponto de espera, 1015, tá, 3179, bom dia. meia, tá no 6, no meia, pushback, cara. Né? O 296, após a passagem agora, vai dar retaguarda, livre pushback no 62, deixar um pitaque. Após a passagem agora na retaguarda, vai chamar o pitaque. Vou 296, obrigado. Tá 3304, pronto 4. Siga o 3304. Tá 3304, autorizado Brasília, via Apazulu 17 até Apino. Nível 360 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, saída Arbor, LF. 1-208, controle, 5-1-5-2, transponde. Só o final do transponde pra gente ver? 5-1-5-2. 360, Brasília, autorizado, via rota urbana, Apazulu 17 Apino, decola da 1-0, curva direita, Arbor, LF. O transponder 5152, o controle 208, tá 3304. Cortejamento correto, tá 3304, confirma o gate. Tá no 05. No 05, chama pra. 63312, pronto pra 4. Copa, 6312. Oxané 6312, autorizado Recife 350. Decolagem da 1-0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Após segue via rota do plano. 1208, controle, transponder 5150. 579. De voo, decola 5-0, curva esquerda, após decolagem, saída Puca, Jamo, Caju. 5150, transponder controle 120, decimal 8, Oxané 6312. Correto, Oxané 6312, portão 3, chame pronto. Vai chamar quando pronto, 6312. Nove meia, nove oito, solo 1201, na direita 21-1. Alivado 21-1, nove meia. Três uno sete nove, decolagem autorizada no zero, vento no meia zero grau, 059. E a Alfa reportará antes da Juliette, 9-6-9-6. Solo da 3304, respeito no 05. Mantém a posição aguardando, 3304. Guarda. Mike autorizado, ingresso no 7, ali mantém. Ali mantém no 7, tá bom, Mike. Mantenha a posição. Oi, gol 1-1-6-0, final. Gol 1-1-6-0, quer negar 1015, agora fica livre. Aguarde. C296, 1-1-1 a bordo, 3 horas, Salvador. 2196, ataque autorizado, Pátio Uni Índia, ponto de espera chama a torre, 1895, ajuste 1015. Pátio Uno, dia, tudo pronto, 1895, gol, 1196, bom. 9935, tá, 3139. TAM 3179, perfil da EL. TAM 3179-1208. Vai dar passagem ao Boeing da Gol, tá aqui no ponto de espera, pós ingresso Juliette 01. Ok, dando passagem para Gol, Juliette 019698. Vai. Salva 04, direito 211. 211. Gente, confirma o nome do comandante, pessoas a bordo, patrulha 07. Comandante Ed William 03 a bordo. Novamente o nome do comandante, por gentileza. Ed William. Eco Delta, Índia, Lima, Alfa, Mike, Sierra. 7407, aguarda o estante para a cota. Informação em curso Índia, mantém a escuta aguardando. Fala, Salvador, gol, nome 60, deixa na Alfa. O nome 60, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, gol, nome 60. 3304, livre pushback no 05, champ tax. Beleza, essa vai passar, 3304. A do gol 07, pronto, 4. Patrulha 07, voo local Salvador, Salvador, sobrevoo Simões Filho, 500 pés, decolagem direto do Pátio Militar com Pronorte em coordenação com a Torre Salvador. Controle 1208, Torre 1895, transponder 0127. Transponder o controle 120.8. 120.8. Correto. Fox Papa Lima. Confirma novamente que eu estou a bordo, gentileza. Gente, Fox Papa Lima para acionamento de decolagem. Chama a torre 118.95. Ajuste no 015. Chamada a torre 2.95. Tem aqui o ajuste 0.7. Olha, patrulha 07. Olha. Está classificado para um filho para acionamento. Livre acionamento, chama táxi. Decolagem. Estava lá pronto para decolagem, tá? 1-0. Tem que fazer a pulsar, graças a Deus, para o 9-0. Vou no 9-0. Foi Salvador, uma tia minha 13 no 1, 6-0. Minha 13 no 1, livre pouso no 0, função no 4-0 grau, 759. Pouso, minha 13, confirme o vento? Vento, 1-4-0 grau, 059. 1-4-0, 059. Ataque 3304, 165 aporto, corrigindo, 3 horas de autonomia alterna Uberlândia. Satélite 304, táxi autorizado, via parte 1 em Índia, até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera chama 295, ajuste 1-0, 1-5. Parte Índia, ponto de espera da 1-0, chama 1895, satélite 304. Bom dia, são 3859, formação Índia. Bom dia, 3859, Índia confere, transporte. Transporte. 3859, autorizado Curitiba, nível 360, via rota do plano. Decolagem da pista 1-0, curva direita, saída da boa, LF. 1208, controle, 5161, transporte. 360, autorizado Curitiba, roda o plano de voo, curva direita após decolagem, árvore, elevo, para saída, 1208, controle, 5161, no transponder, 3859. Protegimento correto da 3859, confirma o gate. É o 04. O gate 4, chame pronto para o chute da temporada. Obrigado. Ano é 311, solo 11, libera a direita, posse trote, 1211. A direita, faixa. Xanema é 311, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, Alfa Xanema é 311. Número Xanete 6312. Prossiga. Tá no guia 3 para prospecto, Xanete. Até foi falado, 6312. Coloso no 3-1-1935. 119-35-3-4-3-3-0-4. 1-2-0-8. Confirma para o 3-3-0-4. 1-2-0-8. Mudar agora para 1-2-0-8. 3-3-0-4. Então, em 1-0-7 está acionado para ataque e decolagem do pátio militar. Gente, decola da interseção hotel ou do pátio militar? A seu critério. O senhor tem condições de decolar sem interferência com a 1-0? Afirmo. Gente, do pátio militar chama fora do solo, vento 1-4-0 graus, 069, sem interferência com a 1-0. Chamará fora do solo e decolará sem interferência com a 1-0. do aeroporto da Avianca no portão 2, tá ali no pushback no 3, chama o táxi. Pode ir no Avianca 2, 015. 0153, este baixar travado. Sobra 07. Patrulha 07, para o pessoal, Zuno 5 Pro Norte, controle 119, decimal 3, corrigindo do 1208. 1208 para o 07 Pro Norte. Salvador, cordial, bom dia, azul 2780, estabilizou o localizador da 110. 2780, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Continua aguardando a pista livre, senhora azul 2780. Zero passou externo, senhora Machado trabalho. Sim, chamada da pista livre. Para o táxi, o Chanel 3612, o nosso avião está 148, com 3 horas e 5 fazendo Natal. Confirma somente o PAB? 148, 141. 148, Oxanamé 312, à direita via Índia, Porto de Paradouro 1095, 10015 ajuste. 10015, à direita, Índia, e o ponto de espera é continuando 1183. 11895. 895, é. Fala, bom dia, o 9713 da Azul, ingressando na Alfa. Vento, 170 graus, 059. Obrigado, no 7, 11, obrigado. Direto do Avdelta, prossiga. Vai até a parte 13, chama na papá. Chama o táxi, está 3, 8, pronto. Beleza, chama o táxi, está 3, 8, pronto. Autorizado, cruzamento Quebec Mike Lima, na Lima 1211. Zé 3, 1, 2. Prossiga. Vai ser aqui o posto para 3 minutos. minutos para fazer um reset do sistema, a gente já retorna. Sente, mantém o ponto de espera e chama a torre em 1895. Torre, o Xanamé 312? Consciente, 3 minutos, chama pronto. Ok, minha pessoa, deixa eu parar pronto, vai ser um reset na posição. Projeto 0, fala Zuno 9, próxima direita, Eco 1211. Direita, Eco 211, senhor. Solo Salvador Cordial, boa tarde, bom dia, 227. P780, Alfa Kilo 435 Romeu. Alfa Kilo 435 Charlie Golf, Marcel autorizado no meu pé, decolagem da 17, rua esquerda, corredor forte. 1208, controle, 1895, 14, 0260, transponder. Repetir hoje, muito rápido. E autorizar a decolagem para 10, agradeço. Estou aqui no pátio 3, aqui, ele com a pessoa. Torre 1895, confirma, ok? Gente, hotel Charlie Golf está no pátio 3, então, autorizado, Maceió, 1000 pés. Decolagem da pista 1-0, com primeira curva à esquerda, corredor forte. Controle 1-2-0, decimal 8, torre 1-1-8, decimal 9-5, código transponder 0260. Afirmativo. Hotel, pista 2, a decolagem, curva à esquerda, corredor forte. Controle 120.8, torre 118.900, transponder, será alocado 0260, é o hotel Charlie Golf. 0260, transponder. 0260, hotel Charlie Golf, corre para a frente. Correto, hotel Charlie Golf, confirma pessoas a bordo. 6. Com meia dúzia a bordo, ciente, está livre acionamento, hotel Charlie Golf, chama pronto para o táxi. Chama ele para o táxi, seu Golf. Taxi 3259, PLB 972, Guarulhos, 4 horas e 30. 3259, taxi autorizada direita via Índia, ponto de espera, chama a torre 1895 com 10015 no ajuste. Índia 1895, 10015 no ajuste, tá 3259. Alô, tá na Patiolina, tá na Patiolina, o Gilete Bravo Delta. Gilete Bravo Delta, autorizado, contorno ao Patiolina até o Patio 3. Autorizado, Santana, Santana, Santana, 3 a 3, autorização de autorização segura a Santana, tá pronto, Santana. Gilete Bravo Delta, formação Índia, autorizado por seguro, uma centena, via Golf 677, Raíra, após direto. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída coral. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 0-2-6-4. Autorizado, por seguro, na frente. Direto. Decolagem 6 horas 0, curva direita, saída correta. Protegendo a correta, Gilete Bravo Delta, reporta ingressando no pátio 3. Torre Salvador, o Xané, 3-1-2, está no ponto de espera pronto. É 3-1-2, decolagem autorizada no 0, vento 1-8-0 graus, 0-6-9. Autorizada a decolagem no 0, minha 3-1-2, graças. Thank you. Alfa Tango Tango na Lima, contorno 71 até o Pat 3, autorizado. Tango Tango, informação em curso Índia, autorizado, Petrolina, 100, colagem da 10, curva esquerda, saída Momo, após direto. 1208 controle, 5104 transponder. Protejamento correto, Alfa Tango Tango, repórter ingressando no Pat 3. Gente, a porta para o táxi. Barra a porta para acionamento novamente, já te vai. A Lima tem 103859. Uno 2608 1208 59, decolagem autorizado no 0, 190, 06. Decolagem no 0, 132, decolagem. O 259 decolou 281208. 08, obrigado. Delta no caixa 3 para paramento. Livre, chama táxi, leve, para Delta. Livre, chama táxi, leve, para Delta.